ano, modelo importado, tu tá comentado. Não tem mais sossego e da roda de samba já se separou. Vive cercado, parece um ET, e sai todo dia em revista e TV. Pra que tanta manca na terra da santa como você vê? A feira tá pouco, o bicho tá solto, muito estrangeiro, muito bafafá. O dia tá feio, a lua não veio, o dinheiro não dá. Mas tem muito bambu fazendo refrão, tem muito samba na concentração. Muita riqueza que você não tem mais não. E tem muita água no nosso feijão, muita mandinga na minha oração. Muita riqueza que você não tem mais não. Muita Maria e muito João, tem muita rosa pelo quarteirão. Muita riqueza que você não tem. Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte mais exigente. Pode deixar ela também. acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.